croquete de rodoviária é uma atitude temerária. Custa os olhos da cara e depois a diarreia não para. Melhor que o vizinho que agasalha o croquete em briga de bicha. Macho não se mete, às vezes falta grana pra comer o croquete na rodoviária. E quando isso acontece, eu me sinto pária. Melhor que o vizinho que agasalha o croquete em briga de bicha. Macho não se mete. Melhor que o vizinho que agasalha o croquete em briga de bicha. Macho não se mete.